E aí, tudo bem? Vamos lá. Como vocês já estão sabendo, eu tô sem notebook, que é o aparelho, né? Meu material de trabalho para produzir podcast e tal. Então eu vou gravar os podcasts, no caso, que seria no lugar das plataformas, né? Todas as terças. E vou gravar outros podcasts também em dias alternativos, né? No caso, quem acompanha já o meu podcast sabe que toda terça, toda quinta tem episódio novo aqui. Só que eu estou em casa sozinho, estou passando muito tempo sozinho. Minha família tá. Minha mãe e os meus irmãos foram para a zona rural, para a colônia do meu avô, passar um tempo lá. Por causa dessa coisa do coronavírus, da epidemia e tal. Eu tô ficando muito tempo sozinho, a maioria do tempo. Então eu tô tendo muitas ideias. E esse período que eu fiquei, no caso, quando eu estou gravando isso, tá com um dia. Tá com 24 horas que eu tô sem notebook. Como eu falei no episódio do Teólogo de Quinta, eu tô tendo muita inspiração pra continuar gravando, porque eu não vou desistir. E eu até postei no Twitter que aquele jargão, né, que as pessoas usam muito, aquela frase clichê, que existem bem, tem males que vêm para o bem. Então, talvez esse mal, que no caso eu ter ficado sem notebook pra editar os podcasts agora, seja um estigma pra eu gravar mais, pra eu produzir mais e falar mais. Então, cara, vai ser sem edição. Eu tô gravando aqui com meu celular mesmo. Do meu celular eu vou fazer tudo. Eu vou converter o arquivo para MP3. Eu vou masterizar o áudio para melhorar a qualidade do áudio. E já vou disponibilizar aí e postar aí. Eu tô sem roteiro, claro, né? Como a maioria dos podcasts que eu gravo é sem roteiro. Só vou falar aqui algumas coisas que eu acho interessante de falar. Eu provavelmente fale das minhas semanas, da minha semana, no caso, especificamente, e mais ou menos o período de esse período que eu tô vivendo, né? Então eu vou gravar um teólogo de quinta. Eu acho que na próxima quinta-feira sai, eu não sei quando vai sair, mas eu vou gravar um teólogo de quinta falando mais sobre isso, sobre o que eu quero falar agora. É sobre perdoar as pessoas e tal. Eu recentemente passei por esse processo. Eu não vou falar muito aqui, tá? Porque eu vou gravar um teólogo de quinta específico só para isso, mas eu recentemente voltei a falar com a minha amiga Aline, que é uma amiga antiga que eu tenho. Inclusive, esse período que eu criei a plataforma, eu acho que até a plataforma número 5, 6 a gente ainda se falava, mas plataforma 7 pra cá a gente estava sem se falar. Então olha o tempo aí que a gente tá sem se falar. A gente voltou a se falar agora, ela me pediu perdão pelo que ela fez, eu a perdoei. Na verdade eu já tinha a perdoado, a gente só não estava se falando, então a gente está só se reaproximando. E esses últimos dias, cara, foram assim pra mim. Foram de total liberar, total perdão para as pessoas e perdoar. E pedir perdão também para algumas pessoas. Isso já vem acontecendo já há um tempo atrás, né? Eu pedi perdão pra Paulinha, que é uma amiga que eu tenho. Cara, eu gosto muito dela, na moral. Eu gosto demais dela, assim. Eu não sei por que, a gente passa um tempo muito legal. Na época que eu trabalhava de madrugada, a gente conversava muito, a gente trocava muita ideia, a gente foi muito parceiro durante esse período que a gente trabalhou de madrugada na mesma empresa. E a gente se afastou por um vacilo meu, por um motivo até besta, vivendo de hoje. E aí eu pedi perdão pra ela, ela me perdoou, ela foi muito gentil e aceitou. Então eu espero voltar a ter uma amizade com ela, porque eu acho ela uma mina bem da hora, assim. E isso foi, eu acho que um mês passado que aconteceu isso, que eu pedi perdão pra ela. Mês passado, leia-se fevereiro, tá? E cara, aí tá. Aí aconteceu também de eu voltar a falar com minha ex-namorada. A minha ex-namorada, ela tinha cometido um vacilo muito grande comigo. A gente já tinha terminado, né? Só que ela tinha escondido algumas coisas e ela me falou depois. E eu fiquei muito magoado com ela demais. Eu bloqueei ela, enfim. E aí, cara, eu sou assim. Eu falei que não ia falar muito disso, mas eu tô falando, né? Mas eu, assim. Eu mandei mensagem pra ela, desbloqueei ela, mandei mensagem pra ela. Se vocês ouvirem, barulhos externos, caso de moto, agora foi meu vizinho que acabou de chegar. Então, cara, sem edição é isso. Sem edição vai entrar tudo: vai entrar barulho, vai entrar grilo, vai entrar. Qualquer barulho que tiver vai aparecer aqui. Não tem como cortar, desculpa. E aí o cara, vocês podem me perguntar, Jonathan, por que tu não baixa um aplicativo pro teu celular e não faz as edições de celular? Porque não vai ficar bom, galera. Não vai ficar bom. Eu sei disso. Eu já testei alguns aplicativos, não fica bom, não é a mesma coisa de você editar com notebook, que você tem uma visão mais ampla. Voltando. E aí eu mandei mensagem pra ela, falei, caramba, eu queria que vocês explicassem, se você queria explicar o que tinha acontecido, eu queria que você explicasse melhor o que aconteceu. E, pô, tá tudo bem, eu te perdoo. É claro que a gente não vai voltar a ser amigo, nem namorados e tal, mas tá tudo bem, só quero dizer que tá tudo bem. E pra ela isso foi muito confortante, né? Pra ela, ela falou que tinha tirado um peso das costas. E aí logo depois apareceu a Aline, né, que é minha amiga, que eu amo ela demais, pra mim ela como se fosse uma irmã pra mim, a gente tem uma ligação muito forte, eu a perdoei, então esse período foi muito assim de perdoar as pessoas, sabe, de liberar perdão assim, pras pessoas que vieram me pedir perdão E assim, eu costumo perdoar as pessoas antes mesmo delas virem me pedir perdão. Tem pessoas que nem chegam a me pedir perdão, né? Eu tenho que ir lá às vezes quebrar o gelo assim da pessoa. Mas eu vou gravar um teólogo de quinta especificamente sobre isso, tá? Podem ficar tranquilos. E cara, e vai ser assim, mano. Nesse período eu não sei quando que eu vou arrumar dinheiro pra consertar meu notebook. Ou comprar outro, né? Não sei. Como é que vai ser daqui para frente. Então, eu pretendo gravar alguns podcasts assim, tá? Não é o Plataforma, não é o Teólogo de Quinta, tá? É simplesmente um podcast onde eu sento, ligo aqui o gravador do celular e começo a falar algumas coisas aleatórias, algumas coisas legais, outras nem tanto, não, nem tão legais assim. Mas para vocês não ficarem sem conteúdo, e é porque eu também tô afim, cara, tô afim de fazer, sabe? Eu quero provar para mim mesmo que eu consigo fazer isso para sempre, que eu quero fazer isso para sempre. E claro, eu quero apresentar conteúdo para vocês, né? Eu não quero só vir aqui e falar, encher linguiça. É tanto que quando eu achar que já tô no meu limite aqui, eu paro a gravação e termino. Que mais que tem para falar? Ah, sobre o coronavírus, né? Que é algo que eu tenho evitado até procurar notícias sobre isso, porque pô, muita gente falando, muitas vozes falando, acaba que muitas vozes falando é o que acontece, tem muitos ruídos, né? Então esses ruídos acaba que a gente não consegue entender bem as coisas, então eu evito. Às vezes quando eu quero saber algo bem concreto, eu vou direto na fonte da OMS, ou às vezes eu vou em fontes confiáveis, para que. Mas eu tô evitando pensar nisso e alimentar da minha mente de outras coisas, né? Mas cara, tomara que passe logo, né? Tomara que passe logo, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa viver, a gente precisa seguir o fluxo da vida, a gente precisa fazer com que o Brasil volte a funcionar. Que a vida volte a funcionar e a gente precisa viver, né? É triste a situação que a gente tá passando, mas a gente tem que passar por ela, né? A gente talvez tenha alguma coisa pra gente aprender nisso tudo, né? E assim, é muito ruim sentimento de impotência, né? Você não pode sair de casa, você não pode fazer muita coisa porque tem que ficar de quarentena e tudo mais. Eu tenho usado bastante esse tempo para ler mais, para ouvir podcasts antigos, podcasts que eu baixei e não ouvi ainda, podcasts que eu já escuto. E eu ia usar mais esse tempo, né, para editar os podcasts, mas o meu notebook queimou. E aí, toda vez que eu falo nesse assunto, eu fico triste. Vai chegar, fica diferente. Mas é a vida, né? Fazer o quê? E, cara, espero muito que a gente aprenda alguma coisa com isso. Espero muito que a gente possa refletir bastante sobre isso e a gente possa tirar bons resultados disso, né? Porque é muito fácil a gente sorrir e a gente tirar boas lições quando as coisas estão fáceis ou quando as coisas estão acessíveis. Difícil é tirar boas lições quando as coisas estão ruins, né? Quando as coisas estão difíceis pra gente, né? E o momento é de paciência, o momento é de. Por mais ruim, mais difícil que seja, o momento é de esperar, o momento é de aguardar, esperar a poeira baixar pra gente poder. Perdão. Pra gente poder seguir nossa vida. Não sabemos quanto tempo isso vai durar e acho que é isso que deixa a gente mais chateado, é isso que deixa a gente mais perturbados. Não saber quando vai passar, não saber se vai demorar muito para passar. Por exemplo, que eu tô sem futebol esse tempo, né? Sem poder assistir futebol, porque não tá tendo futebol, tá tudo parado, as Olimpíadas foram canceladas, passadas para o ano que vem. O time que eu torço, né, que é o São Paulo, tava embalado, Libertadores, Paulista e tal. O time tava se encaixando e agora estou sem, né, sem futebol. E também é algo que afeta, né? Afeta muitas pessoas. O futebol. Muitas pessoas dependem do futebol, funcionários, jogadores, famílias de jogadores, funcionários de jogadores que precisam deles. Então, é uma sociedade inteira, gente. É uma sociedade inteira que tá nisso, né? Opa, bati no ventilador aqui. Que tá nisso, né? Que tá nessa situação assim, difícil. Então, é complicado, assim. E, cara, se vocês não sabem, porque me acompanham só nos podcasts, mas eu também canto, né? Eu canto rap, eu canto R&B, eu canto música, né? Sem um gênero específico. E eu tô planejando já desde o ano passado lançar uma mixtape esse ano. Talvez em junho ou julho, não sei. Agora tudo tá muito incerto para mim, em relação a produções, em relação a projetos. E provavelmente eu vou ter que readequar, eu vou ter que realinhar, eu vou ter que reagendar todos os meus projetos que eu tinha para 2020, para esse semestre pelo menos, por conta de tudo isso que vem acontecendo. Eu também sou cristão, então tenho igreja também, que a gente está passando por essa fase de fazer culto online, enfim. Mas talvez em junho, julho, no máximo agosto, saia essa mixtape minha no YouTube aí, com participações especiais de amigos. Eu já tenho duas participações confirmadas. Uma é a Paulinha, né? Que foi a que eu falei que a gente tinha se afastado e a gente voltou a se falar agora. E outra é a Tati. Tati Almeida, que já gravou uma música comigo, que é a Mauriane, né? Só consigo chamar ela de Mauriane, mas o nome, digamos, artístico dela, Tati Almeida. E que é a mulher, a esposa do Natan, que já gravou plataforma comigo. E por enquanto são essas duas mulheres confirmadas, mas o convite foi feito para mais pessoas, só que eles ainda não confirmaram, então tem que aguardar aí antes de falar. E essa mixtape, cara, assim, eu ainda tô elaborando o conceito dela, né? Na verdade, ela vai ser escrita, eu vou escrever todo um roteiro para ela, pretendo fazer clipe, eu pretendo fazer algo bem, bem da hora, assim, com ela. E pretendo fazer making of, pretendo fazer algo bem Porque para mim vai ser o meu maior projeto até agora, vai ser o meu grande projeto até agora. Pelo menos é o que eu penso e é o que eu pretendo fazer com essa mixtape, né? Possa ser que não seja esse grande projeto a qual eu tô pensando, a qual eu tô planejando, mas eu vou trabalhar para isso, para que seja isso. E tem a Arca, né, que é minha produtora, produtora é entre aspas, né, porque sou só eu mesmo que faço as produções. E a gente tem uma mixtape pra lançar ainda esse ano. Já tem 85% das músicas já estão prontas, né? O restante já estão gravadas, mas falta os retoques finais pra gente poder lançar. A capa já tá feita e tal. E eu pretendo lançar essa mixtape. E como eu falei, ela vai ser roteirizada, eu vou escrever ainda sobre ela, mas eu pretendo falar nessa mixtape sobre tudo que eu vivi nos últimos anos e tudo que eu aprendi nesses últimos anos, né? O conceito de vida que eu vivi, que eu aprendi, e como produtor de conteúdo, como homem mesmo, como cristão, como vai ter algumas músicas de críticas sociais, de críticas religiosas, inclusive vai ter uma faixa que é batendo nessa tecla. E vai ter as músicas românticas, né? Ou músicas de bad, digamos assim. E tem muitas músicas de bad, assim. Uma coisa que eu tava até conversando com um colega meu é que música pra mim é uma necessidade, né? Música pra mim não é o meu trampo, não é o meu cargo-chefe, não é aquilo que eu quero me dedicar. Eu quero me dedicar hoje exclusivamente ao podcast. E decidir isso na minha vida. Posso ser que eu mude de ideia depois, mas por enquanto eu coloquei na cabeça que eu quero fazer podcast. Então, podcast é o que eu quero. Foi mal. Podcast é o que eu quero fazer, assim. Mas música é uma necessidade minha, sabe? Sabe quando você gosta muito de uma coisa, você não consegue viver sem aquilo? É basicamente eu com a música, eu tenho necessidade, né? Eu comparo até a uma droga, né? O cara que é dependente químico, digamos assim. O cara que é dependente químico, chega uma hora que ele pira se ele não tiver a droga dele, né? Então a música pra mim chega a hora que ela pulsa tão forte que eu falo, caramba, eu tenho que fazer uma música. Tenho que fazer uma música, senão eu vou pirar, vou morrer. E aí eu faço uma música, né? E aí, quando eu fico muito tempo sem fazer uma música, eu acabo tendo ideia para algo fechado. Eu lancei dois EPs ano passado, inclusive. Eu lancei A Pior Parte do Melhor Que Posso Ser e lancei Setembro, né? Duas mixtapes, cada uma com cinco faixas, e eu tenho muito orgulho dessas duas mixtapes que eu fiz ano. Esses dois EPs, perdão, que eu fiz ano passado. Que tem músicas muito boas, tem músicas que marcam muita coisa assim da minha vida. E deixem aí nos comentários, galera, sugestões de temas de podcast que vocês querem que eu grave nesse período que eu tô sem notebook, nesse período que não vai ter plataforma, porque não tem como eu fazer as edições com os convidados. Deixem nos comentários o que vocês querem que eu fale. Se vocês querem que eu fale sobre teologia, se vocês querem que eu fale sobre, sei lá, o momento que o Brasil tá vivendo, se vocês querem que eu fale sobre, eu não sei, o que vocês quiserem que eu fale, eu vou falar aqui, beleza? Então, cara, como eu prometi, eu não vou encher linguiça, não quero encher linguiça, não pretendo encher linguiça, então, vai ser, é isso. Se acostumem com esses episódios de podcast por enquanto, que eu vou gravar, porque é mais fácil. Eu só gravo aqui, faço uma masterização básica, faço uma capinha, né, claro, e já lanço. Então é mais fácil para mim fazer assim enquanto eu não conserto meu notebook. Eu vou fazer o máximo para tentar conseguir ajeitar ele o mais rápido possível para que tudo volte à normalidade, para que o nosso podcast volte com aquela qualidade que sempre teve e melhorar a qualidade ainda, se possível, né? Segue a gente nas redes sociais, tanto como Twitter, Instagram, Facebook, eu tô nessas três redes sociais. Vocês podem mandar e-mail para mim com sugestões de temas, para fernandesjonathan31@gmail.com. Nós temos um padrinho, gente, também. Eu parei de anunciar o padrinho porque, pô, até agora eu não recebi nenhum centavo por ele, nele, né? Então, é chato ficar falando do padrinho, enfim. Mas se vocês quiserem fazer alguma doação, cara, que vai me ajudar muito nesse período que eu tô sem notebook, para eu pelo menos consertá-lo, né? O conserto não é barato, mas enquanto eu não posso comprar outro, pelo menos consertá-lo. E vocês podem me entrar em contato comigo pelo e-mail fernandesjonathan31@gmail.com, que eu passo a conta para vocês. Então vão lá diretamente no Padrim e façam uma doação por lá. Beleza? Então é isso, galera. Até a próxima. Assim, esse episódio ele tá saindo no sábado, né? Provavelmente ele tá saindo no sábado. Então a gente vai ficar assim. Eu vou lançar episódios de podcast no sábado. Eu vou lançar na terça, no lugar da plataforma, né? Que seria o plataforma. E na quinta eu vou lançar o teólogo de quinta. Beleza? Então vai ter três podcasts por semana. Beleza? Tinha dois antes do notebook, né? Tinha dois quando tinha notebook, né? Com a frequência de terça e quinta. E agora vai ter três, porque eu fiquei com raiva. Eu fiquei com ódio. Né? Eu fiquei assim, caramba, mano, meu notebook me abandonou agora, nesse exato momento, quando eu gravei com pessoas tão feras. Então agora eu vou gravar mais podcasts ainda, eu vou produzir mais conteúdo ainda, porque eu tô doido, eu tô pirado. Então vai ser isso, eu vou tentar manter essa frequência aí de terça episódio novo, quinta teólogo de quinta e sábado episódio novo também com conteúdos, beleza? E no próximo episódio eu vou fazer uma pautazinha bonitinha para não ficar enchendo a linguiça, beleza? Então é isso. Muito obrigado. Compartilhe esse episódio com os seus amigos, com as pessoas e fala: ó, o Jonathan não parou, o Jonathan não desistiu, o Jonathan continua produzindo mais do que nunca. Tamo junto, até a próxima. Deus abençoe e cuidado.